Rádio Casa Viva. Para Bruxelas, controla-se nas sonhas muito graves. Sempre agarrado ao microfone chineses. É o canto do Gregório. Está na hora do governo se ir embora. Ora então, boa gente, vamos começar mais um canto do Gregório. Sempre para abrir outra vez, a música é garantida de arrepiar o bolso da tua voz. Estamos a ouvir já Sickness e o tema Toxic Love. Mais para a frente vamos ouvir Hardcore Anal Hydrogen com o tema Buff Bunho. E depois vamos falar um bocadinho de Ocultas. Até lá. É dar ao capacete, man. Estamos a ouvir Hardcore Anal Hydrogen, uma banda que já passou aqui várias vezes e que está disponível no arquivo.org ou no Jamendo. E mais uma vez, para quem não a ouviu, o tema é Buff Bunho. Rádio Casa Viva para uma imensa minoria. Ora então, a primeira historinha que me vem à cabeça é Barcelona. Não porque seja especial decorrida a história, mas porque falei de Barcelona outro dia e está a andar. E então a história é assim, o contexto é este. Eu estava todo roto, feito num oito, com a mochila às costas, carregada, meu. E não sei quantos dias de viagem de comboio, dia e meio, dois dias, sabe lá Deus. E farto de procurar uma ocupa. Me tinham dado o nome da ocupa, a localização aproximada. Mas eu não dava com aquela porcaria, meu. Andei ali às voltas. Eu sabia que era perto do Parque Güell, mas eu não encontrava aquela porcaria. Então eu andei, cada vez era mais escuro, mais noitinha, mais frio, o menino estava cansado, com fome, e não havia viva alma na rua. E de repente encontrei uma cachopa, e perguntei à cachopa se ela conhecia a ocupa. E ela disse, eu conheço, olha, vou lá para perto, anda comigo, seguimos, encontramos o caminho. Ok, tum, fui andando, e naquela de conversa, como é que é? Quem é que conhece lá nessa ocupa? Eu não conheço ninguém, mas era o mestre de contacto. Ah não, então é-te igual, ficar na minha ocupa ou na ocupa que trazes no papel. Ficas nesta. Quer dizer, olha, moro já aqui, pronto, ali tem um de mandar é para visitas, está a andar, estás na boa. E lá fiquei, na casa dos blocos fantasma. Aquela uma semana, acho que não dormi, bom, não sei, aquilo era as jornadas de 48 horas de cada vez. Aquela malta era toda assim tiradinha do filme do Mad Max. E que era concerto todos os dias. Não lá na ocupa, que eles tinham tido problemas com a bófia. A ocupa estava toda cheia de grades, de ferros, e o cara que vem pedir despejos e não sei o quê. E era, não sei, e era mesmo nas traseiras do Parque Güell. A imagem do flyer, quem viu a cena do blog, tem um ocupa e resista, precisamente aí é o quarto das visitas. E um gajo acorda de manhã, abre a janela e timba, vê-se ali o Parque Güell. Assim, tudo à grande. E pronto. E poderia contar mais histórias, mas como o programa é para ser curtinho, de qualquer maneira, eu queria agradecer àquela banda. Ah, ainda fomos ver um concerto, meu. Pangaria a fundos para um sujeito que roubou um banco. E claro, foi preso, apanhado, e então era preciso arranjar um advogado. E o título do cartaz era qualquer coisa do género de que não é crime roubar aos ricos para dar aos pobres. E nesse concerto tocou Mano Chao. E sim, o concerto foi, obviamente, numa ocupa. A viagem até essa ocupa foi feita de borla, sempre a saltar o metro. E falar em transportes, e falar em Barcelona, vamos arrancar com uma banda de Barcelona, de uma compilação Creative Commons, chamada Disco Pirata, só com bandas de Barcelona. Esqueci-me assim de repente do nome da banda, mas o tema é Gasolina e o outro tema a seguir é Madness. Até já. ¡Pasa! Oh, yeah. Anna cau d'orella i que ens diu que hem de ser ràpids, anar de pressa. Donem de menjar motors que ens destrueixen per fer rics els assassins. No! Sents el vent xiular, sents la mort ballar, el dipòsit a vessar. Són la solució, són la salvació, tenen tot en controlat. Volen llibertat i felicitat, fer-se ric és prioritat. Són la solució, són la salvació, tenen tot en controlat. ¿Sabes lo que pasa cuando pones gasolina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa cuando pones gasolina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿sabes lo que pasa cuando pones gasolina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa cuando pones gasolina? ¿Qué pasa? Un burro per la bassa. Venim amb dius per la felicitat, velocitat, rapidesa, efectivitat. No patiu que això no s'acabarà, ara també puc cremar. T'hem de dir prou, tot això està a punt de petar. Un núvol fosc entra dins el respirar. L'ànima trista d'algú que ja no està, que encara està plorant. Caio Malai, primeiro com o tema Gasolina, seguido do Cervo com o tema Madness. Assim aqui de fundo e baixinho, devagarinho, estamos a ouvir o excelente Pain, banda Pain, Propaganda and Information Network, e o tema é Punks with Guns. e dá o mote para as ocupas em Inglaterra. So far away, it could never happen here, could it? Never. We're already in its shadow, and we're ready for you if it winds up. It's that brothers, take us, we shall over the alarms. Thank you, sign, and the children are crying, and my children are here. E já de seguida os excelentes Cindios com o tema Ingovernáveis, seremos ingovernáveis. Thank you. piensa fríamente cuando tengas que actuar. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Tu inteligencia es el arma más valiosa. Tu energía contra el estado de las cosas. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Ingobernables. Ora então, mais uma pausa para dar o serrote, esta vez acompanhado com um valente copo de vinho tinto e uma cachimbada que anda a arder, a bombar, e íamos falar de ocupas da terra de sua majestade. Eu tinha assim boas histórias para contar, assassino, tive lá boas anos, por isso tenho assim um rolo de histórias que nunca mais acaba. Mas como o problema é curtinho, assim a primeira que me veio à cabeça foi também uma das primeiras que lá passei, e é uma desgraça, uma história de uma desgraça. Porque eu tinha que ir trabalhar, não sei em que dia que aquilo era, naquele meio da semana. Ia trabalhar às 6 da manhã, que eu e outro pessoal íamos abrir a caixa de um, sei lá, íamos abrir o Estalamineu, um restaurante vegetariano, tipo McDonald's, mas vegetariano. E era também noite no concerto no One to One, iam tocar uma banda, os Data Station, já não me lembro que outras bandas, não me lembro dos Data Station, que é o que nós vamos ouvir a seguir. Ia tocar a banda. E pronto, eu fui ao concerto, o concerto começou cedo, acabou cedo, típico inglês, tal, tal, tudo bem, e eu aproveitei e digo assim, ok, está concerto aviado, vamos para a caminha, que amanhã é dia de picar o boé às 6 da manhã. Pimba! Errado. O que se passava é que eu estava a habitar numa culpa que, quer dizer, não era minha, eu estava ali de visita, estava de convidado, estava no quarto de uma bacana que tinha ido para a Polónia. E ela deixou-me ali ficar enquanto ia para a Polónia, enquanto estava na Polónia. E pronto, eu estava ali naquele quarto tinha uma cama a mais. De repente, começo a ouvir lá no fundo, aquele quarto era lá no alto. Começo a ouvir assim grande festa em baixo e caramba, isto vai ser complicado. Se eu me levanto, não há trabalho. Não se podia fazer nada disso. Então, tentei adormecer. Só um bocado entra um sujeito, um gajo da Ocupa, diz, ei, Ricardo, tu importas-te que o pessoal da banda fique a dormir? Isso não, meu, o quarto nem é meu, santa paciência, a casa é vossa, foda-se, estou aqui de visita. Claro, adoro, na boa, põe aí quem tu quiseres, manda-os vir. Pronto. E tentei adormecer. Entretanto, a festa continuava. Passado um bocado, pim, pim, pim, batem à porta e entra-me outro. E, Ricardo, não sei se já te disseram, dá para os gajos dormirem aí, tu não importas, não importas. Não, meu, já tinha dito. Estás na boa, meu, siga a rusga, o que é que se passa com essa festa? E a festa dos cogumelos, a festa dos cogumelos. E digo, e eu, por assim, por uns segundos, pensei, bem, não, se eu vou lá em baixo, então no dia seguinte para o mesmo trabalho. E não fui. Fiquei a tentar dormir. Só que sempre que eu adormecia, batia-me alguém à porta a perguntar outra vez se eu me importava que ficasse lá o pessoal da banda. Eu que não, meu, não me importo, não me importo, não me importo. E esta merda repetiu-se ao desafio, quer dizer, eles perdiam a noção da cena e eu perdi a noção da cena porque estava a dormir. Eu não sei quantas vezes, aliás, é que fui acordar. O que é certo é que, de repente, a uma certa altura, acordo-me outra vez e disse, foda-se, meu, estou farto de dizer, podem dormir aí à vontade, meu, deixem-me em paz, querem acordar cedo. E vejo, e digo, porra, mas este gajo não sei quem é. Era assim um sujeito barbudo, meu, era o gajo da banda, a dizer, ei, amigo, eu acabei de me deitar, este despertador não para de tocar, tens que ir a algum lado desta hora, pareces maluco. Então agora é Convenient Excuse for Stupidity, seguido de Why Do They Cry? I'm fucking fucking glad. Where was that night in there? assim devagarinho, devagarinho. E ao som deste vento do deserto vamos ouvir Subhumans com o tema Subvert City, e que eu dedico à Escola da Fontinha. Pausa rápida, assim para quebrar a cena do programa, vamos ouvir um tema da compilação Waka Chica, Waka Chica, Porn Music for the Masses. É o Sr. Melvis, Mr. Melvis, com a colaboração de Stevie Moore e Miss Demeanor, Miss MS, e o tema é Whose Fantasy Is This Anyway? Espero que curtem. Espero que curtam. I just couldn't stop looking at you there in the bar. And when I came up to you and told you how you looked like that chick in the porn movies, man, I couldn't believe it when you said, why don't we go back to your place? You don't mind coming here, do you? Why don't we go downstairs? I like to play down there. Here, head on down. I'll be right behind you. This is going to be wild. I just know it. Man, it's dark down here. Are there any lights? behind you, bitch. Oh, honey, did I hurt you? Let me kiss it and make it better. Ooh, that bites. Sorry. Regular users of porno have increasingly hostile and aggressive sexual fantasies. Yeah, that shocks me too. Did you know that porn revenue is larger than all combined revenues of professional football, baseball, and basketball? Yeah, that burns me up too. Every time you went out, you were approached by some jerk who wanted you to be the next big star of the porno fantasy that he just watched earlier. But what's a girl to do? It's time girls like me turn the tables on guys like you. The funny thing is, though, I find myself kind of getting into this. While we're down here, how's this? Ah! Is this hot? Ah! I didn't think so. Maybe this. Ah! That's good. Why, you just lie here and think about what I said for a while. Mommy's going upstairs to pack to go on vacation. I'll be gone for a month. Whatever you do, don't move. When I get back, I'll untie you and take the ball out of your mouth. Have fun. Can I find a man who can last for more than 3 minutes? Rádio Casa Viva. Faz sempre o que me sinto dizer. Faz sempre o que me sinto dizer. Faz sempre o que me sinto dizer. E vais ver que fica tudo bem. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. E não queria deixar passar sem falar do Zeca Afonso, não é? Fez dia 23, 25 anos da sua morte. E está aqui um tema tirado da compilação Zeca Pirata. Sacanas. Uma edição da Casa Viva. Uma excelente edição da Casa Viva. Saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue do peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como o clarim do céu, vão dizendo em toda a parte: o pintor morreu. Teu sangue, pintor, reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou. Teu sangue pertence à terra que te abraçou. aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia rirá melhor quem rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. Ora, a última história é passada na Fontinha, e não é assim uma história muito engraçada, não é uma história muito engraçada, mas é uma amostra do poder que emana daquele projeto. Foi precisamente que fizeram os cânticos revolucionários, meu. Né? Tinha aquela sala, eu suponho que foi organizado pela Associação, não sei, José Afonso, qualquer coisa assim do género. Bom, não importa quem organizou. O que importa é que as músicas estavam muito bem feitas, muito bem tocadas. E a malta que estava ali sentada, meu, abrangia geração, geração e geração, variedíssimas gerações, meu, do bebê ao velhinho. Que se estivesse a ouvir o programa estava de bigode arrepiado. Mas a verdade é que no fim, quer dizer, com aquela malta toda a cantar, a voz alta, a emoção à flor da pele, os punhos levantados, vai ser difícil desocupar aquilo. A câmara não tem... A câmara tem o quê? Tem a força bruta, não é? Mas não tem... Não tem moral para desocupar aquilo. É definitivamente o melhor projeto do género que anda aí. É abrangente, né? É local e anima muito a malta. E o, né? O que faz falta é animar a malta. Então, foi assim uma história um bocado fleira, mal contada, mas é como eu digo, o programa está a acabar. As próximas duas músicas são também dedicadas à Escola da Fontinha e são as duas de X-Ato, uma banda que eu curtia, boé, curtia e curto. E o primeiro tema é Somos Uma Só Voz, e a outra é assim, um tema todo cheio de experiência, de esperança. E a esperança é a última a morrer, e é para ver o sol brilhar. Voltamos daqui a bocadinho para acabar o programa. Thank you. México, deu-me um fado de espinho. Ficam os mais, que eu não sou lado, é revelado. Quando vais no caminho, que te orgulho a seguir. Quando vais nas chaves, começar a lutar. Quando vais à luz, começar a agir. Se eu posso seguir, não vou te evitar. Já está escuro, mas o sol ainda não se põe. Já que vamos descansar. E qual é o sol para brilhar? Ora, então o programa está a acabar. Vou-vos deixar com um senhor que eu conheci ontem, o senhor Casimiro, melhor, Emanuel Casimiro, o rei do Power Pimba, editado pela XS Records, uma net label portuguesa, e que está disponível para download no archive.org. Vou-vos deixar com o tema A Vaca Que Ri e Eurico a Cebolo. E o tema Eurico a Cebolo, eu juro-vos, aquilo, todas aquelas palavrinhas que me encanta, tudo que lhe sai pela goela fora, eu passei por aquilo. Eu fartei-me de ver os livros do Sr. Eurico a Cebolo, a guitarra mágica, a flauta mágica, o... sei lá. E para piorar a situação, o Sr. Eurico a Cebolo tinha uma loja de música ali na Rua da Boa Vista, e um dia eu entrei lá para comprar uma palheta e pimba, dei de cara com o homem que me atormentou a minha juventude, meu, assim, em pele e osso, o Sr. Eurico a Cebolo. Já com um corte de cabelo normal e uma camisa já, pronto, mais anos, sei lá, 90 talvez. Porque aqueles livros, meu... Bom, entrem numa biblioteca, procurem um livro, flauta mágica, xilofone mágico, guitarra mágica, seja lá o que for, do Sr. Eurico a Cebolo, e vejam a fotografia. Pronto, é isso. Foi meia dúzia de histórias. Foi meia dúzia de histórias. E pronto, e é isso, e é isso. E vemo-nos para a semana, ou ouvimos-nos para a semana. Chora por ti quando à noite tardas em chegar. Vaca que ri também sofre por ti quando às vezes pareces nem ligar. Mas quando a vaca não chora de amor por ti, só pensas a toda hora, porque é que a vaca surgiu? E quando à noite tu dizes vai ser tão bom, não foi? Lembra-te bem que o marido da vaca é um boi. e se derrete por ti. Farta-se de esperar o dia inteiro. Como a vaca sorri, e eu, se fosse a ti, pensava em mudar de leiteiro. E quando a vaca não chora de amor por ti, só pensas a toda hora porque é que a vaca sorri. E quando à noite tu dizes vai ser tão bom, não foi? Lembra-te que o marido da vaca é um ganda boi. Eu só queria dizer uma coisa. Andam aí a falar dos casamentos dos paneleiros e não sei o quê, e ai meu Deus, e depois vem a adoção das criancinhas e há um problema do caraças para entregar essa merda aos paneleiros. E eu, para mim, é preciso ver uma coisa. Qualquer paneleiro é filho de uma gaja e de um gajo. Portanto, a culpa é dos casais heterossexuais. E esses é que não deviam poder casar. Tenho dito. Seu jeito só seu. Tem uma escrita inteligente e um vocabulário.